Estou na rua, na fila do banco, falo de nós três. Até na praia, com os amigos, eu falo de nós três. Até nadando, com os golfinhos, eu falo de nós três. É amor demais, não tem explicação. Se estou no voo, com os passageiros, eu falo de nós três. Até no Uber, com o motorista, eu falo de nós três. Esse terceiro que eu tanto falo pra o mundo saber é o amor. Somos três e um, você, amor e eu. Nada vai nos separar. Pra que mais esperar? Vamos nos casar, pra sempre vou te amar. Nós somos três e um, você, amor e eu. Um trio perfeito. Não sei como explicar. A NASA vai estudar e o mistério Fred explica. Lua, sol e mar. Minha musa Priscila Senna. Valeu, Toninho Magalhães. Isso é musa. Portal Tua Rocha. Se eu estou na rua, na fila do banco, e só falo de nós três. Até na praia com os amigos, só falo de nós três. Até nadando com os golfinhos, só falo de nós três. É amor demais, não tem explicação. Se estou no voo com os passageiros, só falo de nós três. Até no Uber com o motorista, só falo de nós três. E esse terceiro que eu tanto falo pro mundo saber é o amor. Nós somos três em um, você, o amor e eu. Nada vai nos separar. Pra que mais esperar? Vamos nos casar, pra sempre vou te amar. Nós somos três em um, você, o amor e eu. O trio perfeito. Não sei como explicar. A NASA vai estudar e o mistério Freud explica. Somos lua, sol e o mar. Nós somos três e um, você, o amor e eu. Nada vai nos separar. Pra que mais esperar? Vamos nos casar, pra sempre vou te amar. Nós somos três e um, você, o amor e eu. O trio perfeito. Não sei como explicar. A NASA vai estudar.